relógio não cansa, não fica parado. Tudo na vida tem um tempo determinado, escrito em linhas tortas. Nada é por acaso no futuro, no presente ou nos dias passados. Viver eis a questão do meu tema rimado. Sabedoria é uma riqueza Deus tem me dado. Porque há tempo de nascer, há tempo de viver, há tempo de crescer, há tempo de aprender. Houve tempo de julgar, agora é tempo de entender. Há tempo de inocência e amadurecer. Há tempo de dias de sol e de chover. Tempo de cegueira, tempo de ver. Há tempo de anoitecer, há tempo de amanhecer. Os dias são difíceis, mas a cara é crer. Porque na vida não podemos errar. Não é um videogame que podemos errar. Há tempo de nascer e de crescer. Há tempo de errar, há tempo de aprender. Há tempo de nascer e de crescer. Há tempo de errar, há tempo de aprender. Cada dia é uma página do livro da vida. Em qualquer situação, cabeça erguida, coração mais duro, a vida ensina. A fé é o remédio pra curar a ferida. Porque há tempo de recuar, tempo de atacar, tempo de sorrir e de chorar. Houve tempo de errar, agora é tempo de acertar. Há tempo de luto e de festejar. Há tempo de cair e se levantar, de se arrepender e de perdoar. Há tempo de paz e de guerrilhar. Houve tempo de ir, agora é tempo de amar. Houve tempo de fraquejar, tempo de lutar. É tempo de crer em Deus e não desanimar. Porque na vida não podemos errar. Não é um videogame que podemos errar. Há tempo de nascer e de crescer. Há tempo de errar, há tempo de aprender. Há tempo de nascer e de crescer. Há tempo de errar, há tempo de aprender. Nascer e crescer.